Esse é o Tony, sacaninha. É pipoco, menino. Mandar um abraço à galera de Arataca. Lá. Mandar o nosso parceiro Edmilson Paredão. Carrocinha Luxúria. E os paredões, parceiro nosso. Esse é o Tony, sacaninha. Portal do Arrocha. Final de semana, chama novinha pra sair. Em pleno domingo, já tem festinha ali. Final de semana, chama novinha pra sair. Em pleno domingo, já tem festinha ali. Quando ela chega no baile, toma uma gelada, bebe tudo, fica toda assanhada. Quando ela chega no baile, toma uma gelada. Ah, esqueci até a letra. Toda assanhada. E ela mexe, e ela sobe, e ela mexe. Vai mexendo no bumbum. E ela mexe, e ela sobe, e ela mexe. Vai mexendo no bumbum. E ela mexe, e ela sobe, e ela mexe. E ela mexe, e ela sobe. E ela mexe, vai mexendo, novinha, vai mexendo. DJ Lucas Remix. Tanzinho Divulgações. Moral de Vitória da Conquista. Final de semana, chama novinha pra sair. Em pleno domingo, já tem festinha ali. Final de semana, chama novinha pra sair. Em pleno domingo, já tem festinha. Quando ela chega no baile, toma uma gelada, bebe tudo, fica toda assanhada. Quando ela chega no baile, toma uma gelada, bebe tudo, fica toda assanhada. E ela mexe, e ela sobe, e ela mexe. Vai mexendo o bumbum. E ela mexe, e ela sobe, e ela mexe. Vai mexendo, vai. E ela mexe, e ela sobe. E vai fechando o bumbum. E ela mexe, e ela sobe. E ela mexe. Vai mexendo o bumbum. Você vai mexer o bumbum, novinha. Aí abriu o paredão, a galera abre o paredão. Aí você vai mexendo, mexendo. É isso mesmo, a música é essa aí. É pipoco, menino. O novo rei da bregadeira.